980. Could you confirm souls on board, please? Yes, we have 115 souls on board. 115, including the crew. That includes the crew, correct. Roger, American 980, taxi by Napron, Juliet, Alpha, until hold point runway 10. When you're ready there, contact 118.6. Juliet, Alpha, hold short 10, 118.6, American 980. Controle é o papapapá, November Roger Romeu. November Oscar Romeu, prossegue litoral para Serra Delta Juliette Hotel. Afirmativo, mantendo 500 pés, acionado 0121, aceleramos o visual. Já tem condições de informar a magnética e a distância do destino? Não, a distância é igual, mas 6-7 milhas e... E a magnética agora, no momento, eu estou na linha do litoral, no corredor Axé, depois eu ingresso. É, hoje estamos ficando na paralela ali em frente ao mercado E. Sente o papapapá November Oscar Romeu. Fala aí para o papá, aí pelo seu Romeu. Dentro de frequência para coordenação, bom voo. Obrigado, até a volta, Romeu. 5490, Salvador Petrolina, 200 nível autorizado, decolagem no zero, primeira curva esquerda. Sentido saída, Momo Albo, após Albo, direto Petrolina. 5071 no transponder, o controle 119.8, trip 5490. Negativo, quem corrigir na saída é a saída Momo, Albo, após Albo, direto Petrolina. E o transponder, o correto é o 5071, 5071. Saída Momo, Albo, após Albo, afirmativo, nível copiado do 200, 200. Correto, reporte fundo ponto, estacionamento push. November Oscar Romeu, de frequência para a coordenação, bom pouso. American 980 is ready for this. Line up on way 10, American 980. Initially you are restricted to flight level 070 until 20 nautical miles from Salvador VOR, performing Puka departure, okay? Okay, still the Puka departure, but flight level 70 until 20 CME from Salvador. Negative, runway 10 clear for takeoff, wind is 120 degrees, 10 knots. Just pick up runway 10, make it 980. Zero airborne at 19, Salvador control frequency 119 and decimal 8. 119 or 8, American 980, goodbye. Bonjour, American 980, passing 2000, climbing 70 initially. Roger, American 980, radar contact on departure, climb to level 350. 350. Puka departure, Aracaju transition. Puka with the rocket transition, Aracaju transition, climbing now, unrestricted, 350, American 980. Chug, chug. American 980, fly direct to Jambo position. Direct to Jambo, American 980. Papa Romeo, Mike, Mike, Juliette na vertical. Gente, Mike, Mike, Juliette, 085 na vertical, na proa agora de coral. Da hora proa de coral ou controle? Confia, Mike, Mike, Juliette. Qual a proa ideal para coral? Muito bom dia, Gol 1397, paciente da formação Lima, solicita o 360 para São Paulo. entenderam, mas tive informação em curso agora em maio. Porém, não foi modificado nenhuma alteração significativa, apenas atualização do horário. 1397, São Paulo com Rouen, 360 solicitado. Positivo na sua exposição, teria saída prevista? Dael, mais um minuto para o cópia. Dael, obrigado. Salvador, até 3602. Para a cópia, guarde. Guardam. Copia? Vai escutar. 1397, Salvador, Congonhas, autorizado 360, decolagem 10, primeira curva direita. Sentido de saída da El Leda, após Leda, direto posição Bridge. Boa, direto posição Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta E, ponto intercepta a rota, voo no 6. 5061 no transponder, 198, o controle, voo no 397. Autorizado para São Paulo, Congonhas, nível 360. Recola a pista no 0, 1-0, curva direita, cumpre o perfil da saída, da El, Leda, Bridge, e Bridge intercepta a pessoa no 6. Transponder 5061 e o controle de saída 198, voo 1397. Correto, 013, portão, é a posição do plano, estacionamento push. Chamará pronto, 3-3. Está 3602, copia? Ah, sim, pronto para cópia. 3602, Salvador Porto Seguro, 300 ao nível autorizado. Decolagem 10, primeira curva direita. Sentido a saída da El, Leda. Após Leda, voa direto Porto Seguro. 5065 no transponder, 198 ao controle. Posição 3602. Autorizado Porto Seguro, 300. Decola da 10, curva direita. Saída Leda da El. E após Leda, direto Porto Seguro. Transponder 5065. Controle 198, 3602. Só corrigindo a saída, é saída da El Leda, após Porto Seguro. Da El Leda, após Porto Seguro, sim, 3402. Correto, é posição do pronto, tracionamento push, 3602. Tomara. Solo Gol 1983 para o táxi, 190 a bordo, 3 horas e 46, alternando Galeão. 3:45, Galeão e o POB 190? Exato, 190. 1983, taxa autorizada via de bilhete alfa. No ponto supera quando aproxima 208, meia dúzia, altímetro no 0, no 5, no voo. Via de alfa, no ponto supera com 206. Mantendo as condições visar na minha escuta, na Vendor Oscar Romeu. Voo 983, 983, estou com a Bozatã, duas luzes arca da esquerda, alinharia e decolaria de imediato sem parada? Permitido. Conforme então, autorizado, ingresso, decolagem sem parada, 130 com 8. Autorizado, decolagem sem parada, voo 983. Começamos a 300 também. Torre Salvador, bom dia, tá 3896, capitado, LS 127. 2136, portão 6200. Aqui, irmão. Livre, é portax. Livre, é portax, 3602. Pega o trem, continua a aproximação. 737 Gol ingressou para a decolagem imediata. Aguarde, pista livre. Altímetro 1015, o vento de 120 graus com 10 horas. Aguarde, pista livre. Mantendo a aproximação, aguardo 3296. Oscar Romeu, mantém as condições visuais, plano de voo checado e confirmado. Direto do Morro de São Paulo, na frequência de coordenação. Oito nove meia, pouso autorizado, vento 110 graus, agora com 8 nós. Livro pouso, tá 3896. O 93, decola 230, controle 119.8, bom dia. 198, bom dia, bom, 93. Salvador, voo no 983, decolou. Gol 1 no 983. Isso, decolou na Dael. 983, nível extensão, nível 360, vigilância radar. Sente para 360, 983. Frequência livre, 9 carro meu. Está livre, é contact. Salvador, voo 1397, pronto para pushback, acionamento, gate 3. Portão 03 está livre, voo 1397, reporte condução para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, voo 1397. Oxenem 1140, Recife, Mike confere a informação em curso, confirma apenas o nível solicitado. 390. 390, seguinte o 63, no Oxenem 1140, aguarde fora da ordenação. Falou, bom dia, tá 3896. André 3896, bom dia, táxi de Alfa, reporte entre táxi e Juliette. Vai manter posição entre táxi e Juliette, aguardando a liberação do portão. Ativa Alfa, manterá a Juliette. Granada Juliette, guardando liberação para 3296. Salve Salvador, Granada 3602, apontando o táxi, está com 149 a bordo, 3 horas e 42 de autonomia, acenando com 5. Dota 3602, apontando o táxi. 149, com fins 1343 de autonomia, confirmando? Afirma. Então, 3602, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, quando pronto, chama a torre. 118, meia dúzia, o altímetro no 0, no 5. Juliette Alfa, ponto de espera, 186, 3602. Para o táxi, o 35490, 4-6 boas, 3 horas de autonomia alterna, Salvador. Confirme apenas o PLB, o TRIP? 4-6. 4-6 boas, quente, o TRIP 5490, tem táxi autorizado via... Corrigindo, aguarde para o táxi. Agora. 3896, após a passagem do colega da companhia, ingressa Juliette, meia dúzia portão. Matheus, pode estar na companhia, Juliette, meia dúzia portão, na 3896. Batango, Alfa Vitor Juliette, prossiga. 0 pronto para cópia. 6140. Xené 6140, Salvador Recife, autorizado nível 390, via Upper 58. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda, terceira saída, pouca transição Caju. 5066, no transponder o controle 398. O Xené 6140. Gente, 390 autorizado, Recife, via Upper 58, corda 10, para a esquerda, pouca Jamora Caju, 5066 e 198. Correto, depois quando o plano para acionamento push 02 ao portão. Parado. Uno 397, estamos com Uno 37 a bordo. 4 horas e meia dúzia de autonomia, alternando o Galeão. Primativo no 37, Galeão 4,6. Positivo. Via Índia no ponto de espera, chama a torre, 186, 1015, 9km, no 095, o gol no 397. É com 615, autorizado via Índia no ponto de espera, 186, torre, obrigado, bom dia. O TRIP 5490 segue seu táxi via Pátria, Juliette Alfa, seguindo o plano da gol com o número 3, 1015, no 1 altímetro, bom gol. Afirmativo, só não foi dado o táxi devido o Airbus da tampa aqui no 62, ok? Positivo, senhor, só que as informações é que foi pedido de chamada, né? E ainda não foi decolado, mas tudo bem. Vamos passar para a próxima. Ô, Trip, se quiser o número 2 aí, pode ir. Não, estou aqui, Obrigado. Gente, o Gol tem condições da passagem? Pode. Muito grato, o Gol no 397, cedendo passagem ao ATR da Trip. Sem problema, meu querido, estamos aqui para isso. O Trip agora prossegue como número 2. Agora corretamente prossegue como número 2. Corretamente não, comandante, porque se tiver aeronave lá no pátio 5, chama táxi primeiro que o senhor, para decolada 10, eu quero saber se o senhor vai querer aguardar. Chama Centro Recife, frequência no 251, alternado no 3325. 251, 3325, gol 983, bom dia. Bom dia. Salvador, 3602, pronto, ponto de espera da 10. 02, pisto no zero, né, e decolar autorizado, 130 graus com 10 notas. Salvador, tá 3602, pronto, ponto de espera da 10. 3602, né, e decolar, pisto no zero, 130 graus com 10 notas. Ele decolar no zero, tá 3602. Tenente Léo Mateus, 35490. No 260? O senhor informou o infraero que estava com o passageiro passando mal? Afirmativo. Foi mal para a empresa que tinha com o passageiro passando mal. Uma passageira. Espera da pista no zero. Afirmativo, manter o ponto de espera, gol no 397. Manterá o ponto de espera no 397. Se encontra. Afirmativo, o Xenem 1-4-0-0-2, o portão está livre, reporte táxi. Livre, chamada táxi, Xenem 1-4-0. Aguarde para a decolagem trip. Vai. Na 3602, decolada 240-19-8, vou viajar. Confere na frequência, doutor? 119-8. 19-8, chamada, obrigado. Controle 1260 voltando. Siga. 26 anos e ela está na primeira fileira, na 1 Eco. Ciente. Grato. Nada. E mantém a pista no zero. Ali mantém pista no zero, 1397. Ajuste no 095. No 095 para 3000, volta 260. Controle, o passageiro da Alfa 23 Juliette, está em Paripe, na pronta rotatória. Reporte na rotatória, Alfa Vitor Juliette. Reporta na rotatória, Alfa Vitor Juliette. Salvador, 3602, 2510 para o 300. 3602, sobe ao 300, vigilância radar. 300, vigilância, 3602. Ordileta solicita, até 3602. Ciente, mantém escuta. Sendo. Zul 4207, desce para 2000 pés, autorizada final 10. 2000, final 10, 4207. A 3602, autorizado, Leda. Certo, Leda, 3602. 398, trip 490. Controle Salvador, trip 5490, transferindo, se possível, curva esquerda direto para o Djalma. Trip 5490, saída Momo, contato radar, sobe para o 200. 200, aguardando para o Djalma, quando possível. No 260, desce para 2000 pés, autorizada final 10. Afirmativo, 260 para 3000. Autorizada final 2000, autorizada final 10. 2000, final 10.